verde eu vim. Hoje eu vim de verde pra ser visto por você. Sou peixe que foge da rede, então lhe peço um favor. Não me deixe solto, não deixe, menina, pelo teu anzol. Já fui fisgado à mesa. De verde eu vim. Hoje eu vim de verde pra ser visto por você. Sou peixe que foge da rede, então lhe peço um favor. Não me deixe solto, não deixe, menina, pelo teu anzol. Já fui fisgado à mesa. Vim pra esverdear seu olhar, seu coração, e te encher do mais puro ar, te ouvir respirar. Vim pra esverdear seu olhar, seu coração, e modificar nosso lar, nossa relação. De verde eu vim. Menina, pelo teu anzol, já fui fisgado à mesa. Vim pra esverdear seu olhar, seu coração, e te encher do mais puro ar, te ouvir respirar. Vim pra esverdear seu olhar, seu coração, e modificar nosso lar, nossa relação. Vim pra esverdear seu olhar. Respirar, vim pra esverdear seu olhar, seu coração, e modificar nosso lar, nossa relação.